Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, no dia mais claro, na noite mais denso, mal sucumbirá ante a minha presença. Aqui é o JP e hoje eu decidi, no próximo Halloween eu vou me fantasiar de Lanterna Verde. Ah, olha só. Aqui é o Fabio Yabu, e se eu tivesse um anel de Lanterna Verde, eu faria um microfone pra mim agora. Aqui é Carlos Volto e o anel é amarelo. Aqui é a Zagal e eu preferia o Guy Gardner. Ah, todo mundo prefere. Ou não, será? Principalmente na fase que ele tá com o anel amarelo. Vamos discutir isso agora porque temos um programa inteiro sobre Lanterna Verde, rapaz. Isso é um sonho pra mim, é um sonho realizado. Fábio Abu está aqui, o especialista. O Lanterna Verde foi inspiração para as Princesas do Mar. Nossa, ele... depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de mesa e caneladas no Nerdcast. Vamos. Lanterna Verde, primeiro voo, Zagal. Sim. Esse é o título do novo DVD, a nova animação solo do nosso herói Lanterna Verde. Na verdade, ele não tá sozinho, né? Tem uma cacetada de lanternas com ele na história. Tem todos, né? Temos lá, tem a galera, tem o Sinestro. Sim. Tem a turma toda de longa data do Lanterna Verde. A Warner Home Video está lançando no Brasil. Está à venda nos melhores locais. Inclusive, estão patrocinando esse programa. Olha só, oferecimento oficial de Lanterna Verde. Primeiro voo, agora sem assento no voo. Ah, meu Deus. Nós assistimos, né? O de verdade, acabamos de assistir. Olha, cara, gostei muito. É legal, sem sacanagem. Né? Eu acho que desses desenhos solo que a DC tem feito, é um dos melhores dos heróis da Liga da Justiça. Realmente, o Hal Jordan chuta a bunda do Jon Stewart em qualquer momento. É, ele já pega o anel e já tá profício. É isso aí, é. Já tá fazendo matador de mosca gigante, mão gigante. Mas o desenho é bem feito, agressivo pra caralho. Lembrou muito o Dragon Ball Z, né? Isso, vale a pena, é legal. Muito maneiro. Não é caro, dá uma olhada no Jovem Nerd, tem um link para o Submarino, você aproveita, né? É, exatamente. Aquele esquema de sempre. Clicou. Comissão. Comissão. Também não perca, no dia 22 de agosto, para os mega fãs de Lanterna Verde, vai ter um mega evento na Saraiva do Shopping Morumbi às 18 horas. Certo. Com presenças ilustres de Fábio Abu. Olha. Olha, o profissional. Editores da Panini Comics. Muito bom. Que sabem tudo também de Lanterna. E, pelo que eu soube, Ivan Reis, cara. O desenhista brasileiro do Lanterna Verde atual na DC Comics. Olha só. Mega presença. Excelente. Muito bom. Vale a pena estar lá. Você é mega fã de Lanterna Verde ou está virando fã. Vá conferir. É de graça. É só chegar lá e sentar e ouvir. Exato. E leve suas revistas do Lanterna Verde para serem autografadas. Outra novidade, Azaghal, Jovem Nerd concorrendo ao VMB 2009. Olha só. Quem diria? Será que estaremos lá na premiação, Jovem Nerd? Olha só, rapaz. Então, e o prêmio da MTV de melhor blog de 2009, óbvio, não estamos com nenhuma música aí nas paradas. Seria o cúmulo isso. Mas eles têm agora categorias como melhor Twitter, melhor blog, e nós estamos lá entre os melhores blogs, e o seu dever cívico de nerd é ir lá, clicar no post, tem o link e votar imediatamente no Jovem Nerd. Exato, a gente pode dividir espaço lá com a Pete. Né? Já pensou? Que beleza. Com aquela Magalhães, qual é o nome dela? Malu Magalhães. Malu Magalhães, calcule. Só a galera foda de 2009. Dá um pescotapa no Marco Mignon, quem sabe? Não promete não, que vão cobrar. Eu só achei que faltou uma categoria no VMB. Qual? De whatever do ano. Mas ela pode ser substituída pelo Twitter do ano. Ah! Que ridículo. Ai, ai. Clica lá no link agora e volta aí do Jovem Nerd. Mais recados, um mega boga abraço para o nosso ouvinte Estasques. Isso, por que não? Muitos e-mails também sobre o último Nerdcast, e quem chegar por último na lua é a mulher do padre, foi excelente. Certo. Adorei o tema. Entre esses e-mails teve o do Sandir Leonardo, que mandou um link mostrando como é que é o procedimento de reentrada do ônibus espacial. Como é que ele faz pra voltar pra Terra? É muito é legal pra quem gosta de espaço e tal. Clica aí que tem um passo a passo. Ah, um tutorial. Um tutorial. Como reentrar na Terra com seu ônibus espacial. Exato. Falando em reentrada, o JP falou que o Sonic Boom da reentrada de um ônibus espacial que arrebentou o encanamento lá da tia dele. Aham. O Alexander Niedermayer mandou um link de um YouTube do cara que tava filmando o céu, procurando o ônibus espacial Endeavor, que tava voltando. Ah. E tem dois estouros de Sonic Boom, cara, que é a parada inacreditável de tão alto que é. Realmente vai estourar cano e vidro. Coitado da galera da Flórida. Clica aí que é muito interessante. Primeiro e-mail, Márcio G. Matos, engenheiro em acústicas e vibrações. Olha só. Tão específicas as profissões. São Paulo, SP. Lógico que tem que começar parabenizando e agradecendo vocês pelo Nerdcast. Sobre o Nerdcast 173, há um filme que não chega a ser Os Eleitos, mas é bem legal representar a paixão de muitos sobre o programa espacial, sobre a incrível conquista do Sputnik e sobre um cara que, de uma mina de carvão, chegou à NASA. Olha só. Tô falando do filme October Sky, ou em português Céu de Outubro, é do diretor John Johnson e com o ator Jake Gyllenhaal. Olha só. Sabe, o Peter Parker genérico, né? Ele vai ser agora o Príncipe of Persia, exatamente. É um filmaço, uma história real de um garoto que nasceu na cidade de só tinha mineiro, porque a cidade era em volta de uma mina de carvão. Ele fez Brokeback também, né? Brokeback também. Ah, eu sei. Ele faz o papel do Homer Hickam, garoto filho de um minerador, mas que ao avistar o Sputnik no céu da sua cidade, se vislumbra com a capacidade humana de colocar objeto em órbita e resolve que também quer fazer isso da vida dele. Muito bom. Então já viu as dificuldades que um garoto, filho de minerador de carvão, vai ter pra estudar ciência e foguete. Tá ótimo. É um filmaço, vale a pena alugar. Emocionante. Fábio Souza, São Paulo, 26 anos, bonequeiro? Falei que as profissões estão específicas demais, cara. Cara, eu espero que isso tenha a ver com brinquedos, cara. Vocês já pensaram qual deve ser o cheiro da lua? Não. Próximo. Interessante ler. De queijo. Após os primeiros passos na lua do Buzz Lightyear e Louis Armstrong... Eles retornaram para Eagle com os trajes recobertos pela poeira lunar. Após a pressurização e remoção dos capacetes, eles sentiram um estranho odor. Armstrong achou que o odor parecia com cinzas de uma fogueira molhada. Olha aí. Ou com cheiro de pólvora queimada. Muito bom, cheiro da lua. É, veja você. Na verdade, esse era o cheiro dentro da nave. Não na lua. E que eles estavam já um tempo, né? Exato. Silvio Rei Júnior, 30 anos, programador de computadores, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Pouco depois de ouvir o Nerdcast no fim de semana, me deu vontade de pesquisar um pouco sobre Von Braun na Wikipedia e achei um dado interessante para nós nerds. No filme De Volta para o Futuro 3, o Dr. Emmett Brown revela uma possível relação com ele, dizendo que seus familiares do lado paterno chegaram a Rio Valley em 1908 e se chamavam Von Braun. Olha só! E aí, quando chegaram na América, mudaram o nome para Brown na Olha, excelente, cara. Excelente easter egg, né? Matheus Leão, 16 anos, estudante, São Paulo, SP. Queria agradecer a vocês por fazerem os meus fins de semana mais felizes com esse programa informativo e divertido. Parará, parará, parará. Parará. Aí ele diz aqui, quem fez a gambiarra da caneta para ativar o botão da válvula de lançamento do Eagle foi o Buzz Aldrin e não o Neil Armstrong. Olha só. E há também uma pequena curiosidade. A Webster Presbyterian Church ainda possui o cálice utilizado por Aldrin na Lua e comemora a Santa Ceia Lunar todos os anos no domingo mais próximo de 20 de julho. Você sabe que eu fui pesquisar e é verdade mesmo? Toma aí, cara. Ele fez, de razão. Só que ele fez dentro da cápsula. Quando eles pousaram na Lua, ele tirou do bolso um mini cálice, botou a aguinha benta nele e fez a oração Excelente. Dele. Excelente. Não é? Muito bom. Muito bom. Tucano, desculpe. Nunca mais duvidarei. E aqui está de volta a portuguesa. Eu não sei se eu faço táxi ou não faço. Ah, não. Tem que fazer, cadê? Tá. Meu amor, tá bom, vou fazer. Pois. Voltou para agradecer os netos que continuaram dando presentes de sua lista de casamento, meu amor. Isto. É sim, é porque alguns nomes talvez não tenham aparecido ainda no meu e-mail na outra semana e eu prometi que ia falar aqui todos os nomes. Excelente. Então, ficou faltando agradecer ao Cauê Santoja. Ai, gente, eu não aguento esse sotaque o tempo todo. Tá bom. Cauê Santoja, Ayrton Santos, Mariana Santos, Davi Orhampiller. Orhampiller tá com tudo. Olha! Não só lá nas Meninas de Brasília, mas tem algum parente Davi. Excelente. E Gabriel Rodrigues. Excelente. Agora, tem também as mensagenzinhas que eu recebi, que não dá pra ler todas, mas eu vou ler algumas aqui. Ó, que bonito. Os netos deixaram mensagens no site de casamento. Ó! E eu vou ler algumas, assim, não dá pra ler todas, mas eu separei algumas aqui. Tem a mensagem da Bárbara. Bárbara, que foi a madrinha virtual. Olha! Essa mensagem nunca vai estar à altura de toda a diversão que vocês têm me proporcionado aos longos desses anos. Ah, que isso. Não, quer dizer, ao longo desses anos, né? Não aos longos. Mas eu desejo de coração toda a felicidade do mundo pra vocês. Espero que gostem desse presente de uma fã antiga. Que bonito. Muito obrigado pelo Azaghal, que está aqui calado. Obrigada. Ele é tímido pra agradecer, tímido pra fazer declaração de amor. É, você vê, né? Isso realmente é algo irritante. Roberto, deixa eu ver. Mensagem de Roberto Coutinho. Desculpe-me, infelizmente, o refrigerador, meu amor da Brastemp, está indisponível. Ah, que ótimo. Mas acho que essa torradeira é quase equivalente. Pensei até numa LCD de 52 polegadas, mas ela não dá sustento pra ninguém, né? Não. Vamos encher esse rabo de torrar. Jorge Bucalê. Pronto, pelo menos o café da manhã vai ter torrada. Felicidade. Viu como a gente ganhou torradeira, hein? Torradeira. Gente, não se preocupem, porque os presentes repetidos se transformaram em polegadas na televisão. Rodrigo Baglione. Uma lembrancinha do final de mês de um fudido. Nossa. Muitas felicidades aos senhores da Oceania. Gente, não existe presente de fudido. Existe polegadas na televisão. Como já tinha dito. A Azaghal conseguiu a parede lá. De polegada em polegada, a parede vira uma realidade nova. Nós somos agradecidos a todos os presentes, sem exceção. Mariana. Sempre quisemos contribuir com R$1 por mês para o nosso podcast favorito. Esse foi um bom quebra-galho. Felicidade. Olha aí, que legal. Cara, os netos são demais, né? São demais, gente. Muito obrigada. A gente já até... já está quase recebendo aqui em casa as coisas. Ó, que beleza. Com mais polegadas para Azaghal, como ele sempre quis. Mas calma, vamos revelar tudo isso no Nerd, que é de casamento. Será uma grande plataforma de entretenimento... caseiro. Excelente. E o Azaghal falou que vai dar uma festa e vai chamar todos os nerds para presentear. Fiquem aguardando o convite de vocês pelo correio. Lanterna Verde, um herói que não recebe o tanto de reconhecimento quanto merece. Ou não. Um grande herói, é um grande herói Lanterna Verde, é foda. Não é, é um Fabiano? Grande herói. Na verdade, Lanterna Verde não é uma pessoa, mas sim um cargo. É verdade, é verdade. É verdade. É que nem a inspetora do meu colégio, que eu achava que o cargo dela era ser Dona Ieda. Eu achava que um dia ela ia morrer e alguém ia ser contratado pra ser Dona Ieda. Claro. Mas não começou bem assim, né? Não começou como um cargo. É, é verdade. Não começou assim. A gente tem que falar primeiro de Alan Scott. Que foi o primeiro Lanterna Verde, né? Era de ouro dos quadrinhos 1940, Azaghal. Vocês... sabia que era tão velho assim? Não imaginei. E o anel era carregado por magia. Não era uma arma tecnológica. Que é hoje em dia o anel é tecnológico? É, uma tecnologia dos guardiões. É considerado uma arma, isso aí. Mas não seria uma arma mágica? Não. É uma arma base de energia, do que eles chamam de energia verde. Isso explica muita coisa, hein, Fabiabu. Como tudo nos quadrinhos, especialmente no universo DC, o Lanterna Verde é um personagem que vem se transformando, né? A cada, sei lá, a cada 5, 6 anos, os caras dão uma revirada na vida dele. Assim como todos. Não, mas calma, vamos começar do começo. Primeiro tem que falar Alan Scott, o Lanterna Verde, criação de Martin Nodell. E Bill Finger. E Bill Finger que veio fazer os roteiros, as histórias, as aventuras do Lanterna Verde. Isso. A grande inspiração do Lanterna Verde foi no Aladdin, Azaghal. Olha só. Na verdade, a grande inspiração do Lanterna Verde foi uma Lanterna Verde mesmo. Sim, não, também. Também tem isso. O Martin Nodell também tava no metrô e ele viu um cara com uma lanterna vermelha e uma verde. Famoso sinal de trânsito. E diz que ficou na cabeça dele essa porra de lanterna. Ficou maravilhado com essa merda. Até então ele só parava o carro quando o boi atravessava a pista. E ele ficou olhando e, né, imaginou, caralho, o cara com essa luz verde tem o poder de parar ou fazer movimentar esse trem. Exatamente. Que porra impressionante. Mas é engraçado que o Alan Scott, o poder dele vinha de uma lâmpada, sabe? Uma lanterna, tipo Aladdin mesmo. Mas era aquelas lanternas tosconas antigas, que você botava uma vela dentro. Lanternão, isso, né? As chamas dessa... Até hoje a lanterna a principal lá aparece no formato daquele lanternão mesmo. Exato. É, todas parecem, na verdade, de todas as cores. É que essa tecnologia da lanterna é tão primórdia que foi criada pelos próprios Guardiões. O formato da lanterna foi desenvolvido pelos publicitários lá de Oa. Publicitário? Assim. Que porra é essa? Publicitário? É isso mesmo? Eu não conheço tanto assim ontem a ver, mas é isso? Não, não é nada disso. Porra! Eu acho que assim, pra não confundir quem conhece pouco a história ou pra quem não conhece nada, eu acho que vale aquilo que eu falei, né? A história do Lanterna Verde e de todo o universo DC foi sendo construída ao longo de 70 anos, né? O que o Yabu tá querendo dizer de forma bonita é aquilo que a gente já falou em vários Nerdcasts de quadrinhos. É. Nesse tempo, desde que foi criado o Lanterna Verde até hoje, o vagabundo já passou na mão de 300 malucos, entendeu? Cada um já. Seguinte tem que tentar incorporar as bobagens que o outro falou... Nas ideias dele, né? Aí vai transformando o cara dessa forma. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lanterns, light! É, o Lanterna Verde original, ele simplesmente achou o anel na cagada também. E ele era engenheiro de trens. Olha só, não inventou porra nenhuma, né? Foi o que ele viu no metrô mesmo. Não, é isso mesmo, cara. Mas aí ele esbarrou com o anel, é isso, né? Cara, teve um desabamento e tal, não foi isso? Isso, ele encontrou o anel e tinha uma, literalmente, uma chama verde que começou a falar com ele e falou, pega esse anel. Não é que a balinha, né? Te dá uma balinha. Faça. E a lanterna falou pra ele fazer um anel, deveria cometer o crime. É, por que não, né, construir mais ferrovias, né? Ele achou uma lanterna verde. Uhum. E essa lanterna falou com ele. A chama da lanterna. Ele podia ter pego essa parada e, sabe, vendido por milhões. Parada... Se ser um cara altruísta mesmo, ele pegava essa energia toda e gerava energia pra energizar o mundo inteiro. De graça. Era nos anos 40, não tinha aquecimento global ainda. É, não, ninguém tá, todo mundo na boa. Essa lanterna, né, cara? É um negócio muito... O cara que constrói ferrovia acha e tá tudo certo, né? É isso aí, fica aí. Um objeto poderoso, tecnológico ou místico que seja, né, cara? Ele tinha que dar uma refinada, né, cara? Claro. É que nem o manual lá que cai na mão do super-herói americano, né, cara? É, o uniforme. Professor de história bosta que perde a porra do manual, não sabe usar a parada direita, pelo amor de Deus, né, cara? Volta os ETs, tira aquela merda dele e dá pra outra pessoa. Gente, é porque eles têm a dificuldade de fazer triagem aqui na Terra. Não, eles não fazem, não faz questão nenhuma. Alguém passa a missão, olha, você tem que entregar isso aqui na Terra. O cara nem para. O cara desacelera, joga, quem pegar, pegou, cara. Pegou a lanterna e saiu dando com a lanterna na cabeça dos bandidos. Ele fez o anel com a lanterna e o anel dava superpoderes pra ele. Por exemplo, manipulação de energia, como a gente sabe, né? Faz escudos, faz qualquer tipo de coisa, pode dar uma porrada de energia, lançar um raio de energia, derreter um metal, qualquer coisa assim. Derreter um metal de energia? Não, com um raio de energia. Ele podia voar, ler mentes, atravessar a parede, era intangível. Esse era aquele Lanterna Verde que não usava nada verde? É, usava uma roupa vermelha. Assim, pelo que eu pouco sei, o poder do anel, ele consegue criar uma energia sólida. Sim. Ele cria objetos com o anel. Sim. Como é que isso faz ele voar? Você tem que... Porque ele não cria uma hélice gigante que fica girando pra ele voar. Não, cara, mas aí voar é uma parada normal. Standard. A Mulher Maravilha Standard. Voa também, exato. Tá tudo certo, né? Mas é não, ele pode voar de qualquer forma. Ele pode criar um círculo que repele a gravidade. Ele pode criar uma nave. Ele pode criar o que a imaginação dele desejar. Então esse anel é uma mamata do cara. É uma mamata. É o melhor, melhor personagem pra jogar RPG DC Heroes é o Lanterna Verde, cara. É a única forte. Limitação do poder do anel é a tua imaginação. Olha só. E nesse caso, madeira, né? O primeiro Lanterna Verde, ele tinha fraqueza contra madeira. O anel dele não funcionava em objetos feitos de madeira. O inimigo principal dele era o Carpinteiro Man. Era o Rufus, o lenhador. Na verdade, o principal inimigo dele era o Solomon Grundy, o inimigo do Batman. Solomon aquele Grundy. Retardado? É. Era esse o Baseball Furious, né? A Marvel não chega aos pés da DC em termos de inimigos, né, cara? De vilões. Eles são muito mais criativos, né, cara? Eles têm os caras mais toscos do mundo, são os inimigos dos caras. Desde o começo, e isso tem se evidenciado um pouco mais nos últimos anos, eu acho que a Marvel e a DC sempre seguiram por caminhos meio separados, né? A Marvel sempre foi muito calcada no mundo real. O Homem-Aranha é um estudante e tal, tem problema de dinheiro e tal. Já a DC não, na DC nem as cidades mesmo são reais. Que cidades? Isso que eu ia falar. O Lanterna Verde é de Coastal City, né? Coastal City. É, todas, né? De Metrópolis, Superman, Gotham City, Batman, Central City e o Flash. Aliás, na verdade, o Lanterna Verde original é de Gotham. Ah, é? Olha só. Não é de Coastal City. Ele achou o anel e falou, chega dessa merda cidade. Vou mudar pra praia. Vou pro lugar melhor. E as cidades da DC, elas são bem... Elas explicam, né? O que elas são, né? No nome, né? Gotham City é a cidade gótica, né? Isso. Metrópolis é a mega cidade. Coastal City, pô, praia. O Alan Scott, quer dizer, o Lanterna funcionou bem durante a guerra, mas depois da Segunda Guerra ele acabou sendo descontinuado. Aí ficava só o quê? Prendendo gatuno. É, depois da Segunda Guerra, na verdade, muitas revistas pararam, né? Só foi voltar mesmo com força na Era de Prata. Mas na Era de Ouro, se você parar pra pensar, todos os heróis eram contra gatunos, né? Era aquele esquema, prender o cara com aquele saco de dinheiro, com aquele cifrão. Isso, ele fazia o quê? A mão gigante, agarrava o cara. Uma mão gigante mas verde. Mas isso faz muito mais sentido pra um herói com as capacidades do Batman do que pro Lanterna Verde, né, cara? É claro. Talvez por isso que o Lanterna Verde tenha sido descontinuado primeiro do que outros. Na verdade, nessa época, praticamente todo o universo DC foi descontinuado ou reformulado, né? Beleza, aí esse primeiro Lanterna Verde, que fim levou? Ele pra até hoje, na verdade. Até hoje? Até hoje. O personagem existe até hoje, mas a revista do Lanterna Verde foi cancelada em 49. Existe até hoje como? Ele é um ancião? Teve uma época na história da sociedade que eles ficaram presos num limbo temporal, onde eles sobreviveram por 40 anos nesse limbo, sem envelhecer. E aí eles ressurgem hoje mais velhos, sim, mas não tão velhos quanto eles seriam. Tipo, em vez de terem os seus 90 anos que eles deviam ter hoje, eles têm 50. Exato, ótimo. E são desenhados como se tivessem 20. Essa é a Sociedade da Justiça. Por que essa galera não abandona esses personagens, né, cara? Por que tem que ficar postergando o cara? O cara já tinha dado que deu o que tinha que dar, né, cara? Ué, move adiante, né, bicho? Abandonou porque vende. Não, cara, não é possível. Alguém vai lá e, eu vou comprar a revista do Lanterna Verde colorido. Não, cara, pera. A DC não faz isso por amor, não, cara. É por dinheiro mesmo. Ah, cara, mas... A história da Sociedade da Justiça é uma das que mais vende na DC. Não, é isso que eu tô falando. Mas, existe pô, porque vende. Mas, pode até publicar a história colocando eles no passado, não sei o quê. Não, pô, trazendo os caras pra hoje, misturando com as outras histórias. Já que vende, faz um negócio atemporal lá qualquer, entendeu? A parte, mas não mistura tudo, fica muito doido, cara. Deixar o cara no tempo dele, né? Depois que a revista do Lanterna Verde foi cancelada em 49, o personagem ficou quase 10 anos sem aparecer na mídia, né? Ficou apagado. Que ridículo. Enfim, até que... Até que em 59 teve o grande revival da DC, que voltaram todos os heróis. Reformularam toda a origem dele pra ser um personagem mais de ficção científica. Então, essa é a era de prata dos quadrinhos. E aí o Hal Jordan apareceu e falou: vou usar uma roupa verde, que vai fazer muito mais no sentido. Afinal de contas, o nome tá aí pra isso, né? O que aconteceu é que nessa nova mitologia, o Lanterna Verde não era só um carinha que encontrou uma lanterna na cagada no meio dos trilhos, sim, né? Ele faz parte de uma tropa intergaláctica que é justamente a tropa dos Lanternas Verdes, né? Que não existia na outra. Mas como é que ele foi recrutado? Aí que é o legal da história dele, foi na cagada. Ele jogava videogame e quando zerava o jogo aparecia. Na verdade, ele foi recrutado. O último guerreiro das estrelas. Por incompetência do Lanterna anterior. Uhum. Ele se chamava Abin Sur. Abin lá, né? Abin Tanzan. Abin Sur, uhum, era o Lanterna Verde do setor 2814. Peraí. Aí vamos parar nesse ponto aí, porque isso é um negócio que eu nunca entendi, esse número, 2814. Uhum. Isso engloba o quê? Todo o universo conhecido. Não. Ah, tá. O que o número de 2814 engloba? Pô, por isso que o cara morreu. O cara não deu conta. Não, acho que se engloba mais. Acho que chega quase a Via Láctea, alguma coisa do tipo. Bem mais do que só o Sistema Solar. Pô, um cara inteiro pra uma galáxia? Pois é. Não, cara, não é possível. Não é possível. Não se tem uma resposta pra isso, de qual é o setor 2814. Não, mas a Terra tava dentro, é isso. A Terra tava dentro. Uhum. Só que como já sabe, né? Pelo menos como a gente imagina, a Terra é o único planeta povoado do Sistema Solar, né? Ou e esse malandro veio de onde, esse anterior, então? Esse filho da mãe era responsável por tomar conta do nosso setor. Cara, mas ele não era nativo do setor. Não era. E ele nunca apareceu aqui. Quando apareceu, morreu. Claro, welcome to Earth, cara. Isso tá me lembrando a mim, cara. Uma época que tomava conta de toda uma região de dentro de Minas. E eu jamais apareci em algumas cidadezinhas lá que eu tinha que ir, né, cara? Tá vendo como é que funciona a corporação? É a mesma coisa. Eu só ligava pros malandros lá do esporte, lá do fim do mundo. Falei, tá tudo bem aí? Tá, beleza? Mês que vem eu passo aí. Mês que vem eu prometo. Jamais apareci, cara. Mas é assim que funciona na tela mesmo. O Abin Sur nunca tinha dado as caras na Terra. Nunca. Quando apareceu, morreu. Ele foi atacado, não foi? No caminho pra Terra? Ele já chegou aqui morrendo. Ele já entrou na Terra morrendo. Ah, tá. Isso. E aí ele pediu pro anel dele escolher um sucessor. Tá, mas ele chegou no Hal Jordan morrendo. É, na verdade, sim, quem chega no Hal Jordan é o anel, né? O anel ele puxa o Hal Jordan dele até ele. Não é ele, é o anel. Ah, tá. Ele pediu pro anel dele encontrar uma pessoa na Terra que fosse capaz de sobrepujar um grande medo. Ele encontrou dois americanos. Claro. O Hal Jordan e o Guy Gardner. Guy Gardner era a escolha número um, não era? Ele encontrou os dois, acho que não sei se tinha um favoritismo. Mas como o Hal Jordan tá mais perto, ele foi escolhido. O Guy Gardner era tipo o Sawyer dos Lanterna Verde. Enquanto o Hal Jordan é o Jack. Caraca, não tá... Excelente. Mas olha só, na verdade, não era pra ter sido assim, né? Porque depois eles falam que quem escolhe o Lanterna Verde são os Guardiões, que o anel deveria voltar pros Guardiões, não é? É, assim, é isso também. É. Cada cara que vem conta uma história diferente, entendeu? Eu acho que a gente pode tentar se pautar pela versão mais recente, que é a do Geoff Johns, que tá saindo agora aqui no Brasil. O cara tá simplesmente reinventando toda a mitologia do Lanterna Verde. Por que não, né? Mais uma vez. Aí, os 5 anos. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lanterns, light! Os Lanternas Verdes são como se fossem os Jedi do universo. Sim, eles são uma instituição que segue preceitos honrados e etc. Lá que o juramento do Lanterna Verde diz muito bem. Qual é o juramento do Lanterna Verde? Fala, Yabu. Fala você, Jovem Nerd. Você que começou. Yabu sabe de qual, Jovem Nerd. Tem que abrir aqui o site. Tem que ir no Yablog. Tu não sabe de cabeça, vai dizer. Dois juramentos, na verdade. Qual que a gente vai? Por que tem dois juramentos? Porque tem o juramento da Abril, né? Virei revista, custa o que custar. Aí depois, quando a Panini assumiu, eles mudaram algumas palavras. Como é que é? O da Abril é: no dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante a minha presença. Okay. Quem comete a maldade, tudo perde frente aos poderes do Lanterna Verde. Adoado, meu forte é a rima. É porque... Em inglês rima, né? Então deve rimar, a tradução perdeu. O que que a Panini modificou nisso aí? Todo que venera o mal há de pesar quando o poder do Lanterna Verde enfrentar. Ah! Olha a rima aí! Grande! Aí eles não se conformaram que a parada não rimava, né? Foi isso o negócio. Não, mas a tradução... O que estão certos, cara, porque você não precisa traduzir tudo ao pé da letra, né? Você pode fazer a adaptação na tradução. Exato. A parada é pra servir como um poema, um verso, então tem que... rimar é legal. Claro. Na verdade, eu não gosto de nenhuma das duas versões. Por quê? Porque você escreveu uma tua, foi isso? Ei, por favor, diga que é isso. Não é isso. Mas e aí, se ele não falar isso, não funciona a recarga? Não. Não funciona, é tipo uma senha, não é? Não, ele não precisa falar pra recarregar o anel. Ah, então eles falam só de sacanagem mesmo. É iniciação, pra zoar o cara. Que caída, que nem o Lion poder fazer Thundercat sem falar nada, só girar a espada. É, exatamente. Porra, é a mesma tem coisa. Que falar, palavras têm poder, cara. É verdade. É verdade. Isso impediria aquelas raças alienígenas que não tem boca de usar o papel. Tem até uma história de que brinca um pouco com isso, com essas diferenças entre os alienígenas, né? Ele criou um Lanterna Verde que era cego e vivia num planeta onde não havia luz. E aí chegou a Kat Matui, que era uma Lanterna Verde, pra levar o anel pra ele e falou: bem-vindo à tropa dos Lanternas Verdes. Aí o cara virou pra ele e falou: mas peraí, o que é uma lanterna e o que é verde? O cara tá cego. É uma exclamação, né, cara? É uma exclamação. Essas figuras que são Lanterna Verde. Legal, é esse cara lá. Tão violento, né? Pior de todos os alienígenas que é Lanterna Verde, que é uma exclamação dela, o pior de todos é o esquilo, né, Bruno? Que esquilo? Esquilo que é Lanterna Verde, cara. Porra, é um dos mais conhecidos. Tá de sacanagem. Até a Lanterna Verde, que é uma equação matemática viva. É verdade? Senhora, olha que maneiro. Cara. E aí, como é que ele usa o anel? Ah, não me pergunto, só sei que ele existe. Na raiz quadrada, assim, ele bota do Vzinho. E tem outro que é o Mogo, que é um planeta, né? Ele é um planeta Lanterna Verde. Ó, isso é foda. Caraca, é só o mesmo lugar, né? É um motoclube essa porra, cara. Não precisa ter a moto mesmo pra... Grande parte dessas criações é tudo do Alan Moore. Ó... Muito bom. Mas o planeta Lanterna Verde, ele faz o quê além de orbitar a estrela dele? Imagina um anel. Ou eles botam um anel num galho de árvore. O Mogo, que é o planeta Lanterna Verde, ele é responsável por guiar os anéis até os eleitos para serem Lanternas Verdes. Quem faz a entrega é o Mogo. É um planeta? Planeta. Aí quando a gente tá aqui na Terra e de repente vem um planeta mais aqui do lado da Lua, a gente, opa... Tá vindo outro Lanterna Verde por aí. Não, ele não. Ele não se desloca até a Terra, porra. Ele manda o anel como se fosse um... Ele atira o anel, né? Manda um Sedex. Assim, ah, tá ótimo. Obrigado, Alan Moore. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light! Então, Albin Sur chegou morrendo na Terra e o Hal Jordan era o cara mais próximo. E aí, como é que foi o encontro? O anel teve a missão de procurar alguém que não tinha medo de nada. E força de vontade. O Hal Jordan tava andando pelo mato e viu o anel no chão, botou no dedo? Ele tava no simulador de voo, lá no trabalho dele. De repente, o simulador foi arrancado do chão pelo anel e voou até onde estava a nave do Albin Sur, onde ele entregou o anel e deu as instruções pra ele. Ah, o Albin Sur tava lá, vivo ainda. Tava vivo ainda. Caraca, cara. Se eu tô treinando numa nave de simulação e uma luz verde, o maligna evil, me puxa pra perto de um alienígena rosa, cara. Eu ia dar tanto chute na cabeça desse alienígena, meu irmão. E não ia botar anel desconhecido de outro mundo no dedo, nem fudendo, cara. A parada brilhando de césio. Bom, como eu falei... Por isso que ele escolheu o Hal Jordan, não você, né? tinha culhão suficiente pra meter a parada no dedo. Bom, acontece que o Albin Sur, ele tinha um grande amigo na tropa que chamava Sinestro. Ah, esse eu conheço. Que veio a ser o grande mentor do Hal Jordan. Tu tá brincando. Ele que treina o Hal Jordan. Nego não inventa mais nada mesmo, né, cara? Não, mas isso é bem antes mesmo dele ser vilão. Isso é exato. Não, mas isso virou lei agora, né? O cara que te treina, um dia vai ser teu inimigo. Exato. Ah, sim. Vá se preparando. O Sinestro era da da raça do Bin Laden. Não, não, ele é de... ele era de outra raça. Também. Ele era mais cabeçudo. Mas o Sinestro é rosa também, ele não era da mesma raça mesmo? Mas ele tem bigode. Ele tem bigode. Pode existir uma variação genética enorme no bigode. Exato. Toda a mitologia Star Trek foi feita assim, cara. E existem, tirando os da Terra, existem outros Lanterna Verde que são da mesma raça? E um é de um setor e outro é de outro? Acho que não, né? Não, só pode um de cada raça? Hoje podem dois por setor. Bom, mas aí o Hal Jordan e o Sinestro viraram grandes amigos e tal. Mas o Sinestro sempre teve um lado um pouco... sinistro. Pois é. Pode crer, né, cara? Como é que tu vai confiar no malandro que chama Sinestro, cara? Meu amigo, agora eu tô Sinestro. Eu sou o filho da Pota. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light. Vamos falar dos Guardiões pra entender exatamente o que é Green Lantern Corps. Core, você não fala P. Green Lantern Core. Os Guardiões são aqueles seres de Oa, que são azuis. São os Smurfs. São os Smurfs, exato. E eles não são Lanternas Verdes. É eles claro, não usam os anéis. É claro que não, né, cara? Não. Quem manda não suja a mão, né, cara? Mas como é que surgiu essa porra, então? Os caras inventaram a parada e, ó, você aí que vai usar, eu não vou. Tá. Vamos tentar se guiar pela última versão do Lanterna Verde, que é do Geoff Johns, que explica que o universo ele surgiu de uma explosão de luz, né? Cada cor do espectro luminoso representava uma emoção. Ah, e a cor central do espectro é o verde, é a força de vontade. O que é que tu tá rindo aí, JP? Isso tá turma da Xuxa pra cacete. É o arco-íris de energia, tem certeza que não foi a Xuxa escreveu essa nova versão da Lanterna Verde, não? Os Guardiões, eles se apossaram do verde, da energia verde, pra criar a tropa dos Lanternas Verdes. Bom, então Hal Jordan passou a ser um membro do Green Lantern Corps. Ele passou a ser o Lanterna Verde do setor da Terra, vamos lá. Terra, vamos lá. 2015. Aí, como ele era da Terra, ele ficou só na Terra, não fazia muita coisa lá fora. Ah, whatever, cara. Ah, como qualquer servidor público, né, cara? Exatamente. Mas o Hal Jordan, só pra deixar claro, ele é o Lanterna Verde mais famosão de todos. Aqui na Terra. Não! Aqui na Terra, porque muito. Fora daqui ninguém sabe quem é esse filho da... Não, na verdade o Hal Jordan, ele é considerado, junto com o Sinestro, o maior Lanterna Verde do universo. Olha só. Pra ter uma ideia, teve uma fase, uma época de histórias em que foi uma das melhores até, em que ele fazia a dupla com o Arqueiro Verde. Sim, claro. Pô. Ele e o Ospone dele. O que que o Arqueiro Verde vale do lado do Lanterna Verde, cara? É que nem o Jimmy Olsen do lado do Super-Homem. É verdade. Tá de sacanagem, cara. É verdade. O Arqueiro Verde, cara, se você pensar bem, era uma parada muito, muito esdrúxula. Mas ele tem um salvo da minha parte, porque ele aparece numa das maiores sequências de quadrinhos, a gente já falou sobre isso, que é aquela do Cavaleiro das Trevas. Ah, ele sem um braço atirando. Então... isso à parte, ele tem um salvo conduto, porque, pô, é ridículo, né, cara? O cara andar de verde por aí, com um chapeuzinho com a pena na cabeça, atirando flecha maluca, né? Flecha que saiu uma rede, flecha não sei o que. É ridículo, cara! Olha lá um bandido, vou atirar uma flecha! O cara já tá com a mão gigante agarrando o cara. O garoto de recado, né? Enquanto eu tenho vindo isso aqui, você faz o favor de comprar um café ali pra mim. E pra atirar na galera de amarelo, né? Ah, é. Só se for pra isso, meu. E eles rachuchavam o Canário Negro, né? Rachuchavam. Rolava um menage aí entre eles. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light! O Sinestro, ele se tornou um ditador no planeta dele, usando os poderes do anel. Ah, cara. Aí eu gostei. Tá, deu. Porque isso ia ser a primeira coisa que eu ia fazer, cara. Cara, eu ia virar ditador foda, cara. O punho verde de ferro. Pô, né? Exatamente. E aí, quando os guardiões descobriram, eles baniram ele. Ok. Zona fantasma? É como se fosse uma zona fantasma. Ele sem um anel não tem poder nenhum. Ele é o faxineiro. Ele não tem poder nenhum. Castigo maior é deixar ele no planeta dele, onde ele suou o resto da galera. Exatamente. Mas então, e ele ficou por lá. Ele ficou por lá. Na verdade, vai pro planeta. Esse e foi lá que ele criou o anel de energia amarela, que ele usou durante muitos anos pra infernizar a vida dos Lanternas Verdes. Porque a Lanterna Verde atual, ela não tem poder nem nada sobre o amarelo. Não tinha, agora tem. Agora tem, agora liberou. Agora tá ali. Podem pegar táxi tranquilamente. O amarelo. Em Nova York. O amarelo, ele anulava o poder da Lanterna Verde, ele batia de frente só? Não, ele anulou. Porque o cara que tivesse a coisa amarela era rei. Cara, nego, perde muito tempo, cara, eu vou te falar. Se você é um vilão e quer matar o Hal Jordan, um saco plástico amarelo na cabeça, acabou. Acabou, cara. Próximo. Não, peraí. Não é qualquer coisa amarela. É energia amarela. Não, qualquer coisa amarela. Qualquer coisa amarela. Um saco plástico amarelo é a solução. Mas o saco plástico continua podendo ser afetado pelo dedo dele normal. Ele não pode usar o raio verde do anel dele contra seu saco. Exato. Amarelo. Essa frase ficou fantástica. Amarelo. Mas então, presta atenção. O Sinestro cria um anel de energia amarela, certo? Aqui são fabricantes de armas de Quord, que odiavam os guardiões. Peraí, os caras botaram ele no planeta que fabricava armas? Então baniram o cara pra lá. Botaram ele exatamente no lugar onde tinha os caras que odiavam eles. Que excelente. Eram exímios fabricantes de armas. Excelente. Bom, os guardiões são os seres mais antigos do universo, é isso que eles falam, né? Isso vai com a minha teoria, cara, que quando a gente vai envelhecendo, a gente não melhora em porra nenhuma. A gente só piora, cara. Porque como é que os caras envelhecem, entendeu? Podem fazer uma cagada dessa. Banir o cara lá pro... Pô. E pior, essa não foi a maior cagada dos Guardiões. Por que o anel do Lanterna Verde não funciona contra o amarelo? Não funcionava, né? Porque na bateria central existia uma impureza amarela, que ninguém sabia o que é, né? E durante muitos anos ficou assim mesmo, né? Até que um dia teve aquela história onde o Hal Jordan enlouqueceu. Essa história eu achei muito foda. A sequência do retorno do Super-Homem. Quando o Hal Jordan ele viu a cidade dele ser destruída, o cara pirou. Depois da morte do Super-Homem, isso. Depois do retorno dele, na verdade. Os caras destruíram a cidade dele, o cara ficou maluco e falou, eu quero construir minha cidade de volta, né? Uhum. Então ele usou o poder do anel pra reconstruir a cidade e reviver as pessoas que estavam lá, né? Certo. Porra! E os guardiões não deixaram. Eles falavam que ele tava fazendo aquilo em benefício próprio. Aí o cara ficou louco, matou uma porrada de Lanterna Verde, roubou os anéis pra ele. Matou como se mata nos quadrinhos. Exato. Ele mergulhou na bateria central dos Lanternas e ressurgiu com o Parallax, que foi, durante alguns anos, o maior vilão da DC. É mesmo? Foi. Era um cara com o poder de todos os Lanternas Verdes. Na verdade, ele foi o maior vilão durante uma história, que foi a saga em que ele decidiu reiniciar o universo. Reboot? É. E assim, essa história sempre foi muito polêmica, né, entre os fãs do Lanterna Verde. Porque o Hal Jordan era um grande herói, né, cara? Como assim? Os caras se falando do nada. Vilão. Eu lembro na época que se falava muito disso, mas foi uma história maneira, não foi? Por que eu falei que mandar o Sinestro pra Quart não foi a maior cagada dos Guardiões? O Hal Jordan, ele entrou na bateria central e absorveu todo o poder da bateria, né? Uhum. Quando ele fez isso, ele absorveu também a energia do Parallax, que é a manifestação viva do medo. Uhum. Era uma entidade amarela do medo. Era uma entidade amarela. Era isso que tava lá dentro? Os Guardiões não tinham lugar melhor pra guardar o cara e guardaram dentro da bateria. Não, o mais legal não foi ter eles guardado lá dentro. Tudo bem, vamos lá, aprisionamos ele ali, temos essa deficiência. O mais legal foi eles esquecerem isso. Mas aí quando o Hal Jordan absorvesse tudo, ele virou Parallax. Isso, aí o Parallax se apossou do Hal Jordan. Ah, então não era o Hal Jordan porra nenhuma. É. Ai, cara, sempre assim. Na verdade, o Parallax sempre teve preso dentro da bateria. E ele influenciava os Lanternas Verdes pelo anel, através dos anéis, entendeu? Olha só onde é que a gente já viu isso. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lanterns, light! Tudo isso que aconteceu com o Hal Jordan, na verdade, foi por influência do Sinestro. Ele quis se vingar dele, transformando ele num assassino. E foi o que ele conseguiu. Sinestro? Do Sinestro? Ele queria que o Hal Jordan fizesse aquilo, que ele entrasse em contato com o Parallax pra se tornar a encarnação do medo. Caraca, cara. Porra. Mind Games. O anel amarelo era tão poderoso quanto o verde ou era mais fraco? Tão poderoso quanto o verde, não sofre influência de nenhuma outra cor. Então o Sinestro era um budão, né? Porque como é que o Hal Jordan, com um anel limitado, ganhava dele? Que o Hal Jordan era sinistro. E o outro era o Sinestro. Caraca. Exato. Então, o Sinestro, ele construiu o Anel Amarelo, ele tem poderes semelhantes ao Anel Verde, mas ele não é a mesma coisa. O Anel Verde, ele manipula a força de vontade do usuário. O Amarelo, ele manipula a capacidade de infligir medo. Para você ser uma Lanterna Verde, você tem que ser um cara que tem muita força de vontade. Para você usar um Anel Amarelo, você tem que ser um cara que bota medo nas pessoas. Azaghal ia ser amarelo. Certo. Sem problema. Depois que surgiu o Lanterna Verde novo, Kyle Rayner, o Hal Jordan meio que foi sendo deixado de lado nas histórias, né? Até que ele morreu. O Hal Jordan, ele morreu durante uma saga que se chamava Noite Final. Veio um vilão pra Terra chamado Devorador de Sóis. E como o próprio nome indica, ele devorou o Sol. E aí, só o morreu o Hal Jordan, cara? O Sol, sim, ele apagou o Sol. O Hal Jordan usou, no momento de redenção dele, ele usou toda a energia que ele tinha pra reacender. Olha que bonito, hein? O Hal Jordan, quanto tempo ele demorou pra reacender o sol? Isso é o problema. É porque, dependendo do tempo que demorou, o esforço dele foi em vão. Exato. Foi na hora, foi imediatamente. Foi que 10 minutos depois? A galera teve um susto aqui na tela. Deu uma esfriada fortíssima. Quando tu tá tomando banho, alguém puxa a descarga e tá! O que aconteceu? A década de 90 foi aquela época louca de Image, Spawn, aqueles personagens todos sarados, né? E a DC precisava reformular os heróis deles, né? A mudança que fizeram com Lanterna Verde foi a mais controversa, assim, porque até então ele era um ícone do universo DC, né? Uhum. Então, assim, transformaram o cara num vilão, depois ele se redimiu pra salvar a Terra, mas sempre ficou no ar essa polêmica, sabe? E durante quase 15 anos, o único Lanterna Verde que existia era o Kyle Rayner. E o Guy Gardner nesse meio tempo? Sumiu de novo? Não, o Guy Gardner nesse meio tempo, ele depois consegue o Anel Amarelo, aí depois ele perde o Anel Amarelo, aí ele descobre que tem os poderes de uma raça alienígena, acho que era Vulkar, sei lá. Ele tem esses poderes? Descobriu que tinha descendência de alguma coisa. Ah, que ótimo. Daí ele tinha esses poderes. Aí é muita pataquada, cara. Mas calma que depois ele perde esses poderes de novo. Claro. Mas vem cá, Gardner foi Lanterna Verde em que época? É isso que eu queria saber. Na verdade, o Guy Gardner, ele foi chamado pra ser Lanterna Verde durante a crise. Ele era professor de educação física. Ele era um potencial Lanterna Verde, mas ele só foi chamado durante a crise. Vem cá, o Guy Gardner era um cara meio Sawyer, meio Han Solo, meio whatever pra tudo? Na verdade, no começo não. Só depois do coma é que ele fica. O Hal Jordan continua morto ou já voltou a viver? O que você acha? O que você acha? Voltou. Por isso que eu perguntei, ele ainda está morto ou ele já voltou? Sim, voltou, já voltou, claro. Ele voltou e voltou em grande estilo. Em 2004, o Geoff Johns, que era um talento, tipo um rising star da DC, recebeu a missão de reformular o Lanterna Verde e trazer o Hal Jordan de volta. E quem era, nessa época, quem era o Lanterna Verde? Kyle Rayner. É o negro? Não, o Kyle Rayner era o... O garoto que era desenhista de quadrinhos. Ah, eu achava isso péssimo. Ele era a fase mais engraçadinha do Lanterna Verde. Porque como ele era desenhista de quadrinhos, ele fazia coisas engraçadinhas com o poder da... Tá ótimo, né, cara? Eles nunca entregaram esse lanterna, esse anel pra um cara que trabalha com filme pornô, por exemplo. Que horror, já pensou? Escrotidão, aí sim ela seria a era. Algum editor da revista Heavy Metal, não, né? A era da escrotidão seria essa. Mas vem cá, tem um motivo que o anel escolhe esse rapaz, não é? Tem um motivo específico. Por que que é ele? Porque ele tinha medo. Ele tinha medo? E aí a escolha foi difícil pra caceta, né, cara? Eu cara podia ter vindo aqui no Brasil escolhendo meu primo macaco, porque o cara é maior, né, cara? A escolha foi editorial. Eles queriam ir lá ter uma vida engraçadinho, foi isso. O Jon Stewart foi um cara mais sóbrio, né? Então, só um parênteses que a gente não falou dele, já pulou. Na verdade, o Jon Stewart, ele literalmente ele cumpriu uma cota, né? Dentro dos quadrinhos da DC que estavam de um herói negro. Ah! Então. E ele acabou sendo a estrela do desenho. Ele fez sucesso pra caramba no desenho. No Liga da Justiça, Liga da Justiça Unlimited, né? É. Ele foi escolhido como o Lanterna, né? Ser o Jon Stewart. É, e pelo mesmo motivo também, né? Porque eles precisavam de um negro na Liga da Justiça. Aham. Ele não apresenta hoje em dia um programa de televisão? Esse é outro. Jon Stewart? Jon Stewart! Que ridículo. Não é esse, Jon Stewart. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lanterns, light! E aí o Geoff Johns recebeu a missão de não só trazer o Hal Jordan de volta à vida, mas também trazer de volta à vida com a ficha limpa. Ah, sim, porque tinha uma mancha aí. O cara só assassinou todos os lanternas mesmo. Uma mancha amarela na ficha dele. Pois é, o cara conseguiu. Ele escreveu uma história super legal, onde ele conseguiu amarrar todas essas pontas com o Sinestro, o Parallax e a Energia Amarela, como se eles fossem, na verdade, os grandes vilões da história e não Hal Jordan. Hal Jordan foi uma vítima, um joguete. Quem não acredita, na verdade, nisso e fica desconfiando dele até hoje, eu acho, é o Batman. O Batman não confia nem no Alfred, né, cara? Acontece que o Geoff Johns, ele sempre foi um grande fã do Lanterna Verde, né? Assim como todo fanboy, ele sempre se perguntou, mas por que só existe Anel Verde e Anel Amarelo? Falta o azul e o branco, né? Uma mitologia, assim, ele criou toda uma mitologia em torno das cores do espectro, né? O primeiro grande passo pra isso foi a Guerra Sinestro, né? Que foi quando o Sinestro constrói a própria bateria central dele e sai distribuindo anéis amarelos no universo afora. Uhum. O cara é um cara que gosta de confusão, né? Porra. Não basta o cara ter o anel dele mega poderoso, não, ele tem que escrutizar mesmo. Claro. Então, o legal dessa história da Sinestro Core War foi que ela trouxe o Lanterna Verde praticamente pro centro do universo DC, né? Nessa tropa nova do Sinestro, não tinha só alienígenas randômicos, mas tinha grandes vilões do universo DC. Ah, o cara é esperto, ele vai contratar quem tem já know-how, né, cara? Não queria amador dessa vez, né? Porra! Tem um anel pro pinguim, né? Na verdade, tem um pistão. E o pinguim não conseguiu usar porque não dá medo de ninguém, né, cara? Na verdade, o primeiro escolhido da Terra foi o Espantalho. Olha só, olha, não acredito. Não tava longe, hein? Não tava longe. Entre os vilões que ele chamou, estão o Super Cyborg, que é o cara que destruiu o Coast City. Esse foi de propósito. Ah, claro. Sim, o próprio Parallax, né, que é o meio encarnado. E, simplesmente, o vilão mais poderoso da DC, que é o Antimonitor. Peraí. Ele não deu nenhum anel pro Lex Luthor? Ah, ele não deu um anel pro Lex Luthor, mas ele deu pro Superboy. Pro Superboy? Era... Pro Superboy da Terra Paralela. Ele podia ter dado, sabe pra quem? Pro Widmore. Caraca, ia ser assim. O Widmore dá medo, cara. Então ele construiu esse mega panteão de vilões, né, que massacrou a tropa. O Anti-Monitor só já dá conta, não dá? Caraca, quem é Anti-Monitor? É uma entidade cósmica. O Anti-Monitor é o Galactus da DC. Exato. E, enfim, no final, os Lanternas Verdes conseguiram vencer o Sinestro. Claro. E a tropa dele foi debandada. Mas como eu falei, o Geoff Johns, ele desde quando ele trouxe de volta o Lanterna Verde, ele estava tentando recriar toda uma mitologia, né? Uhum. Então o que aconteceu no final dessa história? O Anti-Monitor morreu e o corpo dele foi envolvido por uma bateria negra. E aí... Aí ele abriu uma boate. Era anel negro de antimatéria. Você tem que dançar a noite inteira pra poder usar esse anel. Depois disso, nos últimos 3 anos praticamente, os vermelhos, os azuis, os laranjas. Qual é a emoção do vermelho? É ódio. Quem tem o anel vermelho? Um bando de berserker, né? Que não usa anel vermelho. Os vermelhos são comunistas também? Comunista, ele tem muita raiva. Pois é, cara. Deram anel vermelho pro Alborguete. Cara, não precisa de Anti-Monitor, não precisa de porra de Lex Luthor. Dá o anel vermelho pro Alborguete, cara. Ele ia fazer um cacete de energia e ficar dando porrada o dia inteiro. Mas peraí, as outras cores? O azul faz o quê? Qual é a cor? Qual é a emoção? É da esperança. Azul é esperança. Nossa. Essa galera é do bem, então. O rosa é amor, o vermelho é ódio. Caraca, e o Capitão Planeta? O laranja é avareza. Avareza? Caraca. Qual é o anel da gula? Avareza, bicho. Cada cor do espectro dá um poder diferente pro usuário. Os poderes não são iguais aos do Lanterna Verde, e só muda a cor. O anel mais poderoso que existe é o azul, da esperança. Que é a última que morre. O anel mais fraco deve ser o da paciência, né, cara? Mas o anel azul, ele tem uma fraqueza. Ele só funciona se tem um Lanterna Verde por perto. Por que que o anel tem essa, entre aspas, fraqueza, né? Porque ele foi criado por 2 ex-guardiões do universo, né? E o conceito por trás da história, que é legal. Tem muitas pessoas que simplesmente só têm esperança de que a vida delas vai melhorar e não fazem nada, né? Ou seja, sem força de vontade, elas não têm poder nenhum. Muito bom! Isso faz sentido. Que um Lanterna Azul, ele é o mais poderoso, mas tem que estar perto de um Lanterna Verde. Pô, gostei, cara. Esse cara é bom. Isso tá um jogo, cara. Isso é regra de jogo, sabe? Balanço de personagem e tal. Na verdade, ele tá construindo uma grande história que tá começando a sair agora nos Estados Unidos, que é a Blackest Night, que é quando surge a nova tropa. Que é a tropa dos Lanternas Negros. Oh! É a mais o bicho vai pegar mesmo. É a galera do Anel de Luz Negra, é isso mesmo? Quando o Antimonitor ele morreu no final da Guerra Sinestro, o corpo dele foi usado para construir uma bateria negra. Virou uma berinjela. Uma berinjela cósmica. E essa bateria negra deu origem a uma nova tropa, que é a dos Lanternas Negros, que é formada por pessoas mortas. Pô, que sensacional. How convenient. Porra, vai voltar todo mundo, meu. Se prepara para uma nova crise daqui a pouco. Cara, vão buscar agora de tudo, bicho. Será que é assim que vão trazer o Batman de volta? Ah, pô, será? Será que o Batman vai voltar com o anel negro? Pode ter certeza que o Batman já tá com o anel desse. Ele foi desintegrado por um dos raios ômega do Darkseid. Então, mas é isso aí. Pronto, mesmo, então. Anel nele, cara. Ele vai anel com certeza. Primeiros escolhidos pra fazer parte da tropa, né? O primeiro foi o Ajax. Ah, boa escolha. Mas peraí, o Ajax tinha morrido também? O Ajax morreu quando? Morreu durante a crise final. Eles pegaram todos os figurões que morreram nos últimos anos. O Aquaman morreu? Eu? Quanto que ele morreu também nessa crise final? Não, foi antes. Ele morreu e agora é o Lanterna Negro. Aquaman, mas eu não tô morrendo uma galera, então, hein? É. E o legal é que os Lanternas Negros, eles são meio zumbis. Ah, eles, são, eles não voltam bonitinhos como eles eram, né? Os caras botam com a pele toda podre, os ventes caindo. Caraca, é bem nojento. Que trevas, hein? Sensacional. Muito style. É pra bater aquele Marvel Zombies. É um esquema meio Marvel Zombies, sim. Mas que nem o próprio Geoff Johns falou, né? Se passa no universo DC real. Não é uma história paralela. Não, uma história paralela. Muito bom. Acho que, claro, daqui a pouco, quando todos os anéis virarem só um de novo... Tudo isso vai ser desfeito. Na próxima grande crise que vai unificar os anéis. A grande unificação das cores. E aí? Só vai existir o anel branco. Se fosse o anel colorido, ia ser usado pelo Clube Bornai, né, cara? Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light! Sabe quem deve estar puto com essa história de todo mundo agora ter um anel? É o Super-Homem, né, cara? Porque até então ele era o cara mais poderoso da parada. É, só que agora tem, pô, nego, pô, ele tá ficando fichinha perto dessa galera aí, né? É verdade. Não, e o Super-Homem só funciona aqui, rapaz. Só amarelo. É, o Super-Homem é limitadíssimo. O Super-Homem deve estar atrás de um anel feito doido, né? Com certeza. Quem foi oferecido um anel foi o Batman. Olha só. Ofereceram pra ele um anel amarelo. Olha só. Verdade. E ele não quis? Na verdade, recusou. O anel recusou porque ele já tinha usado um anel de lanterna verde antes. O quê? Overpowered. Esse é um babado forte, hein, cara? O anel verde que ele usou era aquele de kriptonita quando ele ataca o Super-Homem? Não. Teve uma história que o... Foi durante o retorno do Hal Jordan, né? Que tinha toda aquela rixa do Hal Jordan com o Batman. E teve uma história que o... Eu tô tentando falar isso de uma maneira que não tenha duplo sentido, mas o Hal Jordan deu o anel dele pro Batman. Não tem outra forma. Não sei se tem outra forma. Não tem outra forma. Agora, a última pergunta. O logo do Lanterna Verde continua aparecendo um sanduíche de ovo? Sanduíche de ovo, pode ser.